Cause hey, bandolero, he vira volta mafia. Entre o ganancioso e o rancoroso, desejo de dinheiro no bolso, prazer em ficar nervoso. Ô louco, é só pipoco pelas cédulas, qualquer loucura pela nota. Homem se faz de Cinderela. Se a vida é bela na tela, por que não ser na favela? Os bicos da guela se entrega, não espera e o bicho pega. É bang, bang, o mar de sangue, o fim da novela. Não tem reprise, nem envolve, é só flores e vela. Fila de espera, pelo seguro é seu futuro. Depois de um tempo a consciência pesa atrás do muro. Ganância louca, mente tolo, alvo a presa certa. Tem muito tique vigarista aí que é mó pateta. Moeda virou rei, muitos trampam como um bobo. Da corte no reinado probe teu saco de ouro. A sua alma, me diga qual é o preço. 30 moedas e um beijo ou o sangue no madeiro. Din, din, sim, sim, bom, sim, quer sim. Vai ser como o Caim, é bom pra mim. Sim, sim, bom, sim, quer sim. Vai ser como o Caim, é bom pra mim. Din, din, sim, sim, bom, sim, quer sim. Vai ser como o Caim, é bom pra mim. Din, din, sim, sim, bom, sim, quer sim. Vai ser como o Caim, é bom pra mim. Será que é só por dinheiro hoje que se faz o bem? Tudo bem, que faz bem. No bolso cheio de notas de 100. Mais um porém, o dinheiro que compra alguém é o mesmo valor que te deixa sem ninguém. Ir mais além, que a ganância se faz necessário. Ser bom caráter era pra te fazer respeitado, mas pelo contrário, os valores hoje estão mudados. Muito tem, muito vale, quanto mais é amado. Valorizado pelas roupas e por lindos carros. De que vale vários bens e vendendo ao diabo. Querer conforto e regalias, meu truto, isso é válido. Mas é embaçado se o cifrão é lente de contato. Aonde está seu coração? Está o seu tesouro. O que vale mais, o seu amor? Ou um quilo de ouro? Não seja tolo, nem tudo que reluz é ouro. O amor ao dinheiro leva a desgraça, abre o olho. Din, din, sim, sim, bom, sim, quer sim. Vai ser como o Caim, é bom pra mim. Din, din, sim, sim, bom, sim, quer sim. Vai ser como o Caim, é bom pra mim. Din, din, sim, sim, bom, sim, quer sim. Vai ser como o Caim, é bom pra mim. Din, din, sim, sim, bom, sim, quer sim. Vai ser como o Caim, é bom pra mim. 30 moedas por um beijo, pouco de traição. Comprou qualquer vacilão que tiver na promoção. Doidão engorda a vista quando mira o cifrão. Zoião abraça até o capeta por um réis tostão. Quer pagar quanto? Quanto custa o teu pranto? Quanto me diga quanto? Tanto um adianto. De nada vale, nem as sombras do vale. Vale, então me fale. Diga, cê quer um vale? Dizem que não traz a tal felicidade. Pois onde a paz, ele só leva a maldade. Din é bom pra comer, bom pra viver. Mas é ruim quando o din-din quer você. Dólar, euro, real, ien. Nesse mundo, infelizmente, tu só vale se tem. 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100. De que adianta se teu caráter não vale um vintém? É a gana profana, insana, em busca da grana mundana. Panguão acha louco mesmo, é pagar de bacana. Se engana, essa cobiça que te afana. Não evolui, se prostitui pelo preço de banana. Nenhum cofre pode guardar seu maior tesouro. Nego sofre tolo em frente ao pote de ouro. Posso bolso pra ver se sai algum besouro.